Acontece que se você falar do que você tem medo, é muito provável que você não fique mais com medo. A mosca tem medo daquela aranha, que tem medo do gato. O gato tem medo de um cachorrão, a mosca tem do sapo. Isso é natural, então agora vou contar um segredo. Vou sim, pois todo mundo às vezes sente medo. Já vai deitar, mas você viu um monstro se esconder. É só clarear que vai ver, não há o que temer. Não tem que se envergonhar, nem ficar chupando o dedo. Ah, não, pois todo mundo às vezes sente medo. Mas se o medo te atacar, é melhor contar pra alguém. Porque às vezes só falar vai fazer você se sentir bem. É o que eu faço. Zap, dab, dab, dab, dab. E quando eu era pequenininho, antes de eu crescer, mamãe disse, entra filhinho, mas me deu vontade de correr. Mas depois que eu descobri que tomar banho é bem legal. Mas que água quentinha! Pois se você der uma boa olhada, vai ver que às vezes não é nada. Todo mundo às vezes tem um pouco de medo. É a pura verdade. Viu? Todos têm medo de alguma coisa às vezes.